de Jesus voltará, e os salvos ao céu subirão, juntamente com Deus vão estar. Mil louvores eles cantarão, a igreja de Cristo prepara, para um dia com ele subir. Muita gente de Deus se separa, vai para o mundo e da igreja sorrir. Meu amigo, Jesus sempre chama, mas você está sempre confuso. Pensa em deixar o mundo de enganos, acha lindo o que Deus diz que é sujo. Cuidado, gente, cuidado, Jesus Cristo não tarda a voltar. Se alguém morrer em pecado, nunca mais salvação achará. Quando a igreja este mundo deixar, muita coisa vai acontecer. O anticristo aqui reinará, e os fingidos irão perecer. Fome, peste, miséria e guerra, a este mundo irão assolar. Ai dos que ficarem na terra, o perdão não vão mais encontrar. Meu amigo, Jesus sempre chama, mas você está sempre confuso. Pensa em deixar o mundo de enganos, acha limpo o que Deus diz que é sujo. Cuidado, gente, cuidado, Jesus Cristo não tarda a voltar. Se alguém morrer em pecado, nunca mais salvação achará.